abrir uma aversão a aquele sexo, o sexo masculino, que podemos encontrar nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, muitos e muitos casos desse tipo. A violência contra as crianças, as práticas e os desvios da sexualidade são muito mais comuns do que nós podemos imaginar. Aqueles que lidam nessa área encontram diuturnamente muitos casos, muitos gravames, muitas experiências na área da sexualidade. Vamos ver, por exemplo, no caso dos pedófilos, uma correlação muito estreita, na sua grande maioria, daqueles mesmos homens que hoje se utilizam, abusam de crianças. Vamos encontrar, na maioria dos casos, que eles também foram abusados na sua infância por homens mais adultos. Talvez seja uma lei de causa e efeito, diz o Espírito Samuel, porque eles hoje abusam, foram abusados, mas talvez porque já seja uma prática reiterada de outras encarnações. Sofreram abuso, experimentando a afinidade, experimentando a lei de causa e efeito, e apenas prossegue naquela prática que já mantinham antes. Alguns psicólogos explicam a pedofilia também através de uma mãe castradora, de uma mãe muito exigente, repressora, de um pai negligente. Seriam as muitas possíveis causas destes problemas. Vamos ver, por exemplo, o caso de um filho de uma prostituta, ou melhor dizendo, daquelas nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, como sempre, com muita gentileza e doçura, referia-se Francisco Cândido Xavier a essas nossas irmãs, também em aprendizado. Um jovem, filho de uma mulher da vida, que sai para buscar auxílio e apoio no seu pai, que também por ser dono de boates, de bordéis, violenta o filho, e aquele rapaz passa a ter uma grande aversão à sexualidade dita normal e vai interessar-se por outros jovens do mesmo sexo, sempre por jovens, sendo atendido na casa espírita pelo nosso querido Alberto Almeida. Vai sendo trabalhado, mas vejam que esses traumas, que essas experiências são tão profundas no nosso